Esqueceu que em 2024 ninguém fica só. Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda. Pelo amor de Deus, se toca. Carlos CDs. Eu tentei ser seu, já que cê não quis. Então sou das do job agora. Esquece não, não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando. Oh, não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando. Oh, oh, oh, oh, vou te esquecer, de graça ou pagando. Oh, só pagando. É o grelo. Ela terminou comigo, falou que eu não ia encontrar ninguém melhor. Ô dó. Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só. Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda. Pelo amor de Deus, se toca. Eu tentei ser seu, já que cê não quis. Então sou das do job agora. Só pra você não esquecer, ó. Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando. Oh, não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando. Oh, oh, oh, oh, vou te esquecer, de graça ou pagando. Oh, pagando. É um grelo. Hoje eu te esqueço, nem que seja com a profissional do esquecimento. Vida, o grelo também é superação. Vida, se ligue, se ligue.